3.1.2 Ferramentas essenciais. 3.1.2.1 Hugging Face Transformers. A Hugging Face é uma plataforma que oferece uma ampla biblioteca de modelos de linguagem pré-treinados e ferramentas para sua manipulação. A biblioteca Transformers, em Python, permite carregar, treinar e utilizar modelos como BERT, GPT-2, GPT-3 e outros. Código 1. Características. Suporte a múltiplos modelos e arquiteturas. Fácil integração com outras bibliotecas, como PyTorch e TensorFlow. Comunidade ativa e ampla documentação. No código 1 que temos aqui, somos apresentados a um fragmento de código em Python que demonstra o poder da biblioteca Transformers, uma ferramenta fundamental no campo do processamento de linguagem natural, ou NLP. Imagine o NLP como a capacidade de um computador entender, interpretar e gerar a linguagem humana. E a biblioteca Transformers é como um conjunto de chaves que destrancam essa habilidade. O código começa importando a função pipeline da biblioteca Transformers. Essa função é incrivelmente útil porque simplifica o uso de modelos de inteligência artificial já treinados para diversas tarefas. Em vez de ter que construir tudo do zero, podemos usar modelos que já aprenderam a realizar tarefas específicas, como tradução, resumo de texto ou, como neste caso, geração de texto. Em seguida, o código cria um pipeline de geração de texto, especificando o modelo GPT-2. GPT-2 é um modelo de linguagem poderoso treinado em uma enorme quantidade de texto da internet, o que lhe permite gerar textos coerentes e relevantes. É como se ele tivesse lido quase tudo que existe na web e agora pudesse usar esse conhecimento para escrever. O código, então, define um prompt, que é a frase inicial que serve como ponto de partida para a geração de texto. Neste caso, o prompt é: a inteligência artificial está transformando. O modelo GPT-2 pegará essa frase e continuará a escrever, tentando prever qual seria a continuação mais provável e coerente. Finalmente, o código gera o texto, limitando o resultado a 50 tokens, que podem ser palavras ou partes de palavras, e solicita apenas uma sequência de texto. O resultado é então impresso na tela. Em resumo, este código demonstra como, com poucas linhas de código, podemos utilizar modelos de linguagem pré-treinados para gerar texto de forma automática. A biblioteca Transformers e modelos como o GPT-2 estão revolucionando a forma como interagimos com a linguagem, abrindo portas para novas aplicações em áreas como chatbots, criação de conteúdo e tradução automática. Aplicações. Geração de texto contínua a partir de um prompt, resumo automático de textos, tradução automática.